Quando eu me prostro, eu volto a crer naquilo que só tu podes fazer. Quando eu me prostro, eu posso ver o espiritual acontecer. Eu não sei quanto vai demorar, mas eu sei que a resposta virá, pois é fiel quem prometeu. De joelhos eu vou avançar, de joelhos eu vou usar a arma da oração. Em tuas promessas descansarei, firmado em ti eu estarei. Mas eu não sei quanto vai demorar, mas eu sei que a resposta Jesus.